Azul 4220, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado sinal ILS, então estabilizado. 2019 é passagem estabilizada. Grande Elétrico, 3, Auro 0, 4, 2, 2, 0. Azul 4220, ciente, chame torre 118, decimal 95. 4220, estabilizado, ele é 0, 0, 3, 2 milhas por terra. Azul 4220, avistado, autorizado pouso, pistola 0, ventou no 60 graus, 69, ajustativo, entrou na 099. Fechou, ele pouso, 4220. Tá 3170, sua identificação desça para nível de voo 060, chegada a Mari. Afirmo, o vento 160 graus, 7 nós, azul 4220. Vou em posição ITAP, Índia, Tango Alfa, Papá. ITAP, já fez uma. 4220, fala para o Zuma 6, táxi via Alfa Kilo, até o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Pode prosseguir para 2.0, 3.5.2.0. 3.5.2.0, autorizado 2.000 pés. Ajustando a 019, autorizado sinal ILS, informe quando estabilizado. Essa 2.000 com 1.019, está 3.5.2.0, reportará estabilizado. A 3.1.7.0, reduza para 2.2.0.9, desça até 3.000 pés, ajustando a 019. Arizona 70, autorizado descido para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, informe como estabilizado. Arizona 70, 2.000 ILS, como estabilizado. 3520, completa aproximação, chame torre 118-95. 195, boa noite, até daqui a pouco. Tá 3520, tá 3 filas em Garcia. Tá 3520, traço avançado, autorizado por pista 10, vento 170 graus, 6129, ajuste altímetro 10019, reporte somente o trem checado. Yes, não valeu com a minha, vai pra bateria. 1809, travou para 3520. Para 3520, pouso, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 89. 7970, vou muito para 3520. Quero completar final com a torre 1-8-9-5. Equipe 20, solo 28, primeira direita, solo 21-1. 21-1, chama Del. Corre, Salvador, Antônio 3170, ILS-10, estabilizado. Então, 3170, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado por pistola 0, vento 80 graus, 079, ajuste altinho, pistola 099. 1099, pouso 990, para 3170. Fala Salvador, está 3520, pouso 3170. 3520, está autorizado Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette para a posição 3520. Tá 3170, solo 31, primeira direita, solo 211. Primeira direita, solo 211. Tá 3170, para aqui. Solo, muito boa noite, tá 3170, livrou. 3170, autorizado Alfa Direto, posição 90, parte 1. Alfa Juliette para 10, seu 3170. 2, está autorizado Recife, nível 370, decola pista 0, curva esquerda, saída Pouca Caju, após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5543. 370, Recife, Pouca Caju, conforme o plano, 208, controle 5543, transponder. 370, nível 5543, o transponder, chama pronto para o pushback de saneamento. Confere, chama pronto, obrigado. favor, 1192, puxa acionamento 106. 1192, está autorizado, tinha prontado. Turno 192, 119, alterna, máximo igual a 3 horas e 20. 192, está autorizado o TAC 71, Tatsu Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 09. Índia, ponto 095, boa noite. Rico, 1192, ponto para pronto, boa noite. Gol 1192, autorizado em área de decolagem, turma 0, vento 190 graus, meia dúzia 9. Tá linda a cola, gol 1192. Gol 1192, decolando 49, controle Salvador, 120, decimal 8. 108, bom dia, obrigado. Gol 1192, decolando. 92, bom dia, contato radar, subi, mantenha 370, saia da Fuca. Fuca 370, obrigado. 192, pode chamar o centro? Seja autorizado, chamar o centro. 1245, 12685. Obrigado, Mônica. Salvador, João 3520, autorização João Pessoa, João 330. Autorizado João Pessoa, nível 330, decola 0, curva esquerda, saída Cuca, Jamo, posso prosseguir direto a Aracaju conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, Pera 1208, transponder 5550. Decola da 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, superdo Luna 7, Recife, João Pessoa. 208-55-50-3520. 3520, sua correta, pronto, boost back, estacionamento.